os medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótimo. Eu gosto do gosto da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri. Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim eu acabei de descobrir. E se perguntarem por mim, diga que estou ótima. O que está vendo em mim, eu já nem sei dizer. Cansei de carregar milhões de medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima. Eu gosto do gosto da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri. Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim eu acabei de descobrir. E se perguntarem por mim, diga que estou ótima. O que está vendo em mim, eu já nem sei dizer.